Eu vou lá. Isso que é aquilo que dizeram dos caminhões, da tropa. Pode entrar, vamos lá. Pode falar. Aqui no Brasil, não é como o Uruguai. Melhor só. Aí no Uruguai, não consigo. Fala normal. Não. Eu estava dizendo. É que no, na gravação. Me explica porque eu moro aqui, mas não sei essas coisas que se de campanha. Aqui para fazer a carne, aqui no Alegrete, a gente chama espeto. O nome é espeto. Fala normal, tu me conhece, sou teu professor. Espeto. Aqui a gente sabe que não consigo, não cola. Manda já isso aí que ele é bom nesse lado tímido. O que vocês falaram dos tropeiros para Ana, que a Ana gostou? Me conta também. Valeu. O meu avô era tropeiro, sabia? Tá, eu não tenho vergonha, eu não sei nada. Ele é assim, ele não leva carne, não leva nada. E ele leva um pãozinho caseiro e um salame. De vez em quando. Não tem essas coisas, manteiga, não tinha nada. Então eu contigo. Nas tropeadas? Nas tropeadas, eles saíam a estrada fora, levavam só um salame e um pão. E o que eles comiam nas tropeadas? Era um salame, um pão. Bolacha! O que mais? Bolacha. Antes da bolacha, antes do salame, comia o quê? Aí, quando eles iam tropear longe, muito longe, eles levavam carne. Mas eles faziam fogo no chão, direto ao chão. Que tipo de carne que eles levavam? Levavam costela, gaúcha, costela. Levavam nenhum tipo de carne. Linguiça. Não era charque? Não, era costela. Só quando eles foram fazer carreteiro, eles levavam charque. E daí eles faziam o quê? Um carreteiro e assavam uma carne. Eles levavam charque também. Arroz de carreteiro, né? É, um arroz de carreteiro. É o nome. E como que é essa comida, assim, esse prato? Tu corta o charque, frita, que nem fazer outra comida. Só a única coisa é que tu não bota sal. Porque já tem sal no charque. E coloca o que no charque depois? Tempera, bota um tomate. Só que com eles não tinha essas coisas. Ele botava mais ou menos um sal. Botasse um azeitinho que eles levavam numa garrafinha, eles nem levavam nessa. Um tempero assim de campo, essas coisas, eles botavam. É, salsinha, um tempero, eles não, salsinha, não tinha essas coisas, essas tal de coisas galinha, de... sazon, massa de tomate, sazon, não tinha. Massa de tomate não tinha. E azeite, eles não levavam azeite, era banha. Era tipo banha de porco, de gado. Banha, não tem banha de gado, tem banha de porco. E às vezes eles levavam para tomar um café o torresmo. Eles levavam também. Do tocinho do porco. Encerrou. A raça. Eu tenho o cavalo tordilho, alazão. Que cor que é o tordilho? O tordilho é todo branco. O alazão, ele é vermelho. É amarelo. Não é todo branco, ele é amarelo e tem umas pintas. Preta, marrom. E o tordilho negro, que cor que é? É todo preto. Todo preto? Todo preto. Preto, todo preto. É, ele todo é preto branco. Mesmo, não todo tem aquelas manchas vermelhas. E o cavalo gateado? O gateado, ele é desenho. Tipo, ele tem os pelos amarelos aqui, ó. Que é amarelo, tem. O pelo dele é amarelo com laranja misturado, assim. E o cavalo. E pra não machucar as patas do cavalo, aqui no Brasil a gente usa ferro. Que é ferradura que chama. E o cavalo. Picasso. Aí geralmente não é raça. É o quê? É o pelo dele. Aí é o pelo. É Picasso. Que cor que é o cavalo Picasso? É todo malhado. É branco, preto, vermelho. Ele é todo malhado, até a cabeça. Os pelos é todo preto. Não tem como. É todo preto. Ele tem moro? Hã? Moro. Moro. Cavalo é moro. Ele é cinzento, com umas pontinhas brancas. Eu gosto do moro prateado. O moro prateado, ele é assim, branco, e ele é mais cinza. Fica reluzando. Ai, de verdade. Ai. Desenha primeiro. A malvina aqui no Brasil, a gente não. Ferradura tem que botar no casco do cavalo. Aqui no Brasil, várias mentes não são diferentes do que lá do Uruguai. Alguns nomes, né? Alguns nomes dos cavalos são diferentes. Tu fala com tordilho, mas tem... Tordilho, tem tordilho negro, tordilho... Tordilho normal, tem tordilho que é todo branco, tem tordilho negro, todo branco. Não tem nenhuma mancha, nada. O tordilho, ele tem umas manchas que ele é cinzento. E Rocílio? Sou ninguém. Rocílio? Não tem. Rocílio? É, aqui o nome é tordilho. Não, tem o Rocílio. Ah, tá, tá falando Rocílio. Rocílio tem. Rocílio, ele é branco, cinza e preto. Eu sei sim. E como se chama quem coloca o ferro nas patas dos cavalos? Ferradura. Porque tem mais espaço. Quem coloca é os gaúchos. Eles mesmos? Eles mesmos. É um grampo, tipo um grampo, só que não é o grampo, grampo mesmo, é um grampo grosso, grande. Pensando! Coisa, mas é perigoso, né? E quantos cravos tem uma ferradura? Quantos cravos? São quatro. São um aqui. Não, eram seis. São quatro. Ah, é quatro. São quatro. Madame, é perigoso. Ai, é perigoso o gringo. Eu dobrei. Da casa do condutor, ele cortou todo o braço aqui. Não, o cavalo. Tira de si, rapaz. Tava ferrando o cavalo. Tem também. Ele tava ferrando o cavalo e escapou. Ele tava agarrando com a mão assim, ferrando. Só que o outro tava agarrando. Só que escapou e deu aqui na mão dele. Cortou toda a mão do cachorro. E é só isso que eu tenho pra falar. Obrigada. Ai, ganhou. Diga seu nome. Meu nome é Arthur, porque ele não vale, só filho de Arivale. Arriba. Qual é a sua idade? Hã? Idade. Minha idade é 10 anos. Moro no Alegrete. Só que eu moro no, na campanha, no Rio das Naus. Minha casa é na Vargem Verde. Obrigada. Obrigada.